tanta coisa que eu preciso, necessito te dizer. E mesmo que eu suplique, seja feito o teu querer. Nem que seja um segundo, escuta agora o meu clamar. Estou vivendo nesse mundo, mas o que eu quero é te encontrar. Por isso peço mais que tudo, este mundo é passageiro, quero viver.